nos momentos difíceis da vida, quando a pessoa se encontra no meio de uma tempestade ou tormenta, com raios e trovoadas pipocando por todos os lados, geralmente evoca a proteção divina. Na tradição cristã católica, nessas horas escuras, destaca-se o pedido de socorro a Deus por meio da intercessão de Santa Bárbara, aclamada como a protetora contra raios, trovões e tempestades. Bárbara viveu no século III, nascida na cidade de Nicomédia, região pertencente ao Império Romano, onde hoje se localiza a cidade de İzmit, na Turquia. Ela era filha única de Dióscoro, homem severo e detentor de grandes posses e riquezas. O pai cercou a filha de cuidados, tentando protegê-la das más influências do mundo corrompido em que viviam. Conforme o costume das famílias ricas, contratou renomados tutores e proporcionou a ela, em casa mesmo, a melhor educação. Segundo a tradição, Bárbara foi criada protegida pelas muralhas de sua casa. Esta possuía uma torre bem alta, onde o pai mandou construir os aposentos da filha. Foi das janelas dessa íngreme torre que a jovem, ao contemplar a grandiosidade, a beleza e a perfeição da natureza, aprendeu a admirar e amar o Criador de todas as coisas. A educação recebida não lhe ofereceu, de modo convincente, uma visão contundente sobre a origem do universo e o sentido da vida. Por causa do contexto de perseguição, em sua educação religiosa, a fé cristã não lhe foi apresentada. Dotada de grande beleza e inteligência, por volta de seus 17 anos, quando chegou a idade para arrumar casamento, conforme o costume de então, o pai apresentou a ela pretendentes rigorosamente selecionados. Acontece que Bárbara não se encantou com nenhum deles. Percebia que se tratavam de jovens um tanto superficiais, movidos prioritariamente por interesses econômicos, sem levar em conta o que para ela era essencial: o amor. O pai julgou que talvez a culpa fosse dele, pois manteve a filha distante de tudo e de todos. Resolveu então oportunizar novas experiências à filha. Nessa ocasião, Bárbara teve seu primeiro contato com os cristãos em Nicomédia e ficou bastante impressionada. Passou a conviver com eles às escondidas por causa da perseguição, alimentando de forma crescente o desejo de conhecer mais de perto o que essa tradição ensina. De modo especial, sobre Deus Pai, Criador, o Filho Jesus Redentor e o Espírito Santo Santificador. A beleza da doutrina da Santíssima Trindade tocou o mais profundo de seu coração. Deu-lhe respostas convincentes para os questionamentos e a busca de sentido maior para a vida. Pediu para ser instruída na fé cristã. Não demorou muito, decidiu pedir o batismo. Profundamente convicta, Bárbara passou a cultivar a oração, as virtudes cristãs e uma postura de fé ardorosa. Nessa época, o pai, ainda sem saber da conversão da filha, planejou uma grande reforma em sua residência. Nos aposentos da filha, na parte alta da torre, planejou que colocassem duas janelas. Mas, durante uma longa ausência do pai, em viagem de negócios, Bárbara pediu ao mestre de obras que acrescentasse uma terceira janela em seu quarto e que, além disso, esculpisse ao longo de toda a torre uma grande cruz. Quando seu pai chegou de viagem, de longe percebeu as mudanças na casa. Enraivecido e inconformado, perguntou à filha o porquê daquelas mudanças. Ela calmamente explicou a ele que se tratava dos símbolos da fé cristã que abraçara. As três janelas seriam uma homenagem à Trindade Santa, e a cruz para lembrar a morte de Jesus, o Filho de Deus, para salvar a humanidade. Seu pai ficou furioso, e ao perceber que Bárbara permanecia irredutível de sua adesão à fé cristã, no impulso de ira, denunciou a própria filha à autoridade romana. Bárbara foi presa e interrogada. A jovem corajosamente confirmou, resoluta, sua identidade cristã. Diante disso, mandou que ela fosse torturada em praça pública com o objetivo de fazê-la renegar a fé cristã. Diante dos mais atrozes sofrimentos, ela confirmou mais uma vez a sua fé. Bárbara, então, foi condenada à morte por decapitação. Conduzida para fora da cidade, com o semblante envolvido por misteriosa serenidade, ela teve seus seios decepados e, em seguida, foi degolada pelo próprio pai. Diz a tradição que, imediatamente, um raio fulminante riscou o céu e caiu sobre Dióscoro, tirando-lhe a vida. Esse acontecimento fez de Santa Bárbara, na devoção popular, a grande protetora contra os raios, trovões e tempestades. A festa de Santa Bárbara é celebrada na liturgia da Igreja Católica no dia 4 de dezembro. Ó Santa Bárbara querida, mulher de fé destemida, tu és para nós, nos momentos difíceis da vida, um exemplo límpido de coragem. Intercede por nós, a Trindade Santa, para que sejamos protegidos de todos os perigos durante as tempestades da vida e possamos um dia, como tu, contemplá-la na glória do céu. Amém.